Para o solo? 3174, livrou a pista. 3174, táxi via Alfa, Índia, portão 2. Ou Juliette, a critério para o portão 2. Frente Alfa, Índia ou Juliette para o portão 2, tá? 3174. Papa Romeu Mike, Hotel Uniforme, confirme o seu gate. Papa Romeu Mike, Hotel Uniforme, solo. Complete, final chame torre 118, décimo 6. 86. Azul 4061, chame Recife 128, décimo 8, até 933, décimo 25. 288-3325, azul 4061. Voador TAM 3660. Confirme. Passarido 2230, transfere, sem informação mais. Cono 328, assina a identificação, autorizado chegada a CARI, desça e mantenha nível 080. Controle, passageiro 2230. Passageiro 2230, assina identificação, voe na proa 095 para sequenciamento. Informativo 095, esquerda, passageiro 2230. Passageiro 2230, voe na proa adianto para interceptar a chegada de pit. Confirma, senhorita, proa. Controle Salvador, passarelo 2230. Passarelo 2230, Ana para o Dianto para interceptar a chegada Cari. Correção, aí a chegada de Pitch, desça para o nível 090. Descendo para o 090, poderia soletrar esse fixo ali? Alfa November Tango Oscar. Alfa November Tango Oscar, patrulha 2231. TAN 3566, desça para 2000 pés, ajusta no 015. 2000 no 015, aguardando a posição Cari. Salvador, boa tarde, Gono 328, sem desinformação, Mike. Gono 328, está sendo identificação, autorizado chegada Cari, desça para o nível 080. Cari 080, Gono 328, a gente. Abaia até 1401, alteração para sequenciamento, direita para o 080. Limite é a radial 130, Salvador. Negativo. Saindo do perfil, direita 080, limite radial 1180 de Salvador. Bateu 70, senhora. Afirmo. O 1924, retração para sequenciamento, direita para o 080, limite 130 de Salvador. Você me aprova para o 1924? 080. 080 aprova. O 1924. 54, prossiga. Gentileza, coordenação, Recife, 410. Recife, 410, será coordenada, informação November. 2230, solicito desvia à esquerda para evitar formações. Aprovo quantas milhas? Aprovo 075, aproximadamente mais 20 milhas, Sérgio. 75? Confirme, Sérgio. Autorizado, 075. Afirmativo, autorizado 075, aprova 2230. Salvador, só confirmando para o Gol 697, portão é 4, né? Sim, 04. Obrigado. Gente, aberto no 401, desça para 3.000 pés, ajusta no 015. 3.000, ajustando, seu 01. 1924, reautorizado nível 040. Olha, 040, 924. Voando para o de Cari. Voando Cari, tá? 3660 no solo 07, livrando a pista na taxiway Delta, mantendo a mesma, chama 2199. Livrando, mantendo a Delta, 219, tá? 3660. Uno 328, descendo mantendo nível 050 indicada. 050, mantendo 250 nós, Gono 328. Sente, usa para 220 nós, Gono 328, número 4 propulsor. 220 nós, Gono 328. Abaia até 1401, reto para navegação na Prodicari. Sim, Prodicari. O 01 descendo para 3000. Avistando o traço na final, até o terceiro na final, ok? Gono 924, retoma a navegação na Prodicari. Prodicari, Gono 924. Controle, passageiro 2230, só confirmação, seletor, chegada e pitch. Chega. Sente, 2230. Decolagem 28, mantém a proa até 3000 pés, após direita, no perfil Aron, transição Melim. O controle em 119.35 e o transponder 5506. Autorizado 410, iniciando isco 58, decola, mantém a proa 3000, Aron Melim 5506. Controle em 119.35. Obrigado. Obrigado. Ground, Salvador, Ground, Stan, Papa, Romeo, Mike. Hotel, uniform, request, push, startup, stand 13, remote area. Bom, 754, cotejamento correto, reporte pronto, portão 8. Estabilizado, San 35, uniforme, fazendo isso, o grave staff, a Aircraft Flying Company, Will Park, Gate 010. After distress, clear push and start up, remote area. Watch, is agreeing with the staff, and stand by the left side of the craft, I report ready for attacks. Turn 3, correction, on Papa Romeo, Mike Hotel uniform. Com controle? Passei, senhora, mais quanto? Estando para 3000. Confirma indicada. 1-2-0-0-9. 2009? Afirma. 1924, reduza para 2009, número 3 proposal. Já mantendo 2009, 1924. Sente. Para 73, com 3340. Gente, o Força Aérea 4530 foi. Recebeu o briefing da defesa? Afirma, já precisou a placa do 350. A defesa informou que seu nível será o 3-4, senhor vai decolar a 2-8, após decolagem vai manter a proa até 3.000 pés, após esquerda vai fazer o perfil de decolagem gole, eval, após eval direto em rota. O canal com a defesa será o 15, alternando o ACC. Decolagem 2-8, mantém a proa até 3.000 pés. Após esquerda, saída gole, eval, após eval, direto em rota. Ok, 2-8 direto, na reta até 3.000, após esquerda, gole, eval. Após em rota, o traficado 2671, canal 15, até a nossa esquerda. Com controle. Complete nossa meia, torre 1-1-8, decimal meia. 8-6. Sequência 1-1-9-3-5, reporte para o táxi. 719-35, ao controle, reportarei para o táxi. 5 milhas com cheque de trem. Vamos ali. Estou com tráfego autorizado, push no setor do pátio, senhor número 2 nesse setor para push. 7-7-4. Autorizado pushback? 754 negativo. É o número 2 para push no setor do pátio. Ah, tinha entendido que é autorizado. Estou aguardando. 9-2-1-0-1-5, 9-2-4. 2-2-3-0 para sequenciamento, direita por 1-1-4-0, limite localizador. Direita 1-1-4-0, limite localizador, passarela 2-2-3-0. Não, 35-66 avistado, check trem, autorizado pouso na pista 28, vento de 230 graus com 08 nós, ajuste no 0-5. Ok, depois tá baixado pra volta. 30 para o táxi. 530, táxi autorizado, reporte na hotel, confio em PLB. 02. Passarei 2230 indicada. Então, Moreno 235 nós. Se precisar, a gente pode até reduzir até 170 nós. 200 nós, patrulha 2230. Afirmativo, reduzindo para 200 nós, conselheiro 2230, descendo para 060. Também 2201, já vai ter. Vai ter 1401, complete final, chame torre 118.6. 1980. 1924, autorizado final, reposta estabilizada. Reposta estabilizada, voo 1924. 1328, desça para 2000 pés, ajustando 095. 2000 pés, 1095, voo 1328. Juliet, Alpha, Up 2, Hold Shot, era no 828. Up 2, Daddy, o e-mail mais frequency. Roger, clear taxi via Juliet Alpha, still with you until the runway 28, turn collection, Mike Hotel Uniform. Have a good job. Thank you. 1010, 15, passageiro 22, 3 down. Yeah, falou meu filho, um abraço pra vocês também. Mais o mesmo, está autorizado, puxar no portão 8. Depois eu estou autorizado, puxe o 74. Na hotel para cruzamento, passaram 4530. 4530, mantém a hotel e aguarda instruções. Aguardando para cruzamento. Bom dia, bom 1806. 06, bom dia, informação November, o senhor é o primeiro para cópia. Primitivo, aguardando, gol 1806. Ah, no solo, zona 06, livra na esquerda, taxiway Delta, vai manter a posição na mesma, chama 121.9. Na Delta, ponto 9, obrigado, 3560. 30. Autorizado, 150, 2230, obrigado. Estabilizado, gol 1924. Complete final, chame torre 118.6. 1328, reduza para 1709, desça para 2000 pés, ajustando 0.05. 1709, descendo para 2000 pés, 1.05, ajuste, gol 1328. Parte carga. Autorizado, cruzar alfa e prosseguir via parte de cargas. Obrigado, autorizado, prossegue pelo parte de carga, guardando instruções para o kit 3566. Mike, até o uniforme, é Juliet Alpha, Up 2, Runway, Hold Shot to 8. Roger, that's affirmative, Juliet Alpha 2, Runway 28. Up 2, Mike Hotel Uniform. Reduza para 180 nós. Reduzindo para 180 nós, passageiro 2230, mantenha o pro, senhorita. Mantenha, o limite é o localizador, passageiro 2230. Realmente, eu aumentando 150, limite é o localizador, passageiro 2230. Sim. 30, aguarde coordenação para cruzamento da pista. Para o táxi com 5.6 volta, 3 horas e 25, eu tenho no Salvador. Oh, 2.9, para chamar. Chamanté. 02230, na sua navegação na proa de Usan. Da presente Usan, só não teria a ideal, Sereto. Cruza a pista e mantém a posição na Delta. Cruza, mantém a Delta. 3566, vai em frente, portão 1. Frente para o 1, obrigado, 3566. Eu pretendo com a 01 na Eco, mantendo, aguardando. Vai ter, mantém a Eco. Você está nível 900, chega o controle. Bom, 28, número 2 para pouso, aguarde. número 2, voo 328. Voo 924, tá livre o pouso? 924, a quase só instantinho cruzar a aeronave, vento agora de 220 graus com 08 nós, com ajuste de 1015. Últimos 90 metros de pista 10 estão fechados. 28 estão fechados. Está autorizado o seu pouso 28. Livre o pouso na 289, 924. Conforme instrução do controle 2230. Na Alfa, táxi até o ponto de espera da 28 na minha escuta. É 4530? Afirmo, via Alfa até a 28 na minha escuta. Ok, ciente, prossegue então via Alfa na sua escuta. A Baite vai prosseguir pro parte 3, confirme. Preciso, parte 3, com 754, táxi via Juliette. Juliette Alfa, mantendo-se da Delta. Juliette Alfa, mantendo-se da Delta, 174. Mike Hotel, Uniform, request to switch into Tower 118.6. Qual o Tower, o Mike até Uniform, 118.6, 0. Roger, good job, senhor. 2230. 02230, completo final, aguarde transferência para torre. A sua escuta, pastor, 2230. No, Uniform, hold shut off run 828, nice. Mike Hotel Uniform, maintain position at holding point. Maintain position, hold point, we have the traffic on fine inside. Assim, André, ou 74. No solo 21, validando na taxiway Delta, mantendo posição na mesma, e chama 121.9. Livre na Delta, 219, voo 9924. Chama o clearance aqui, 2119. 3834, clearance está agrupado com solo, a frequência está sendo utilizada, está sendo essa, 219, prossiga. Tem autorização de tráfego do 3834? Negativo, senhor, número 2, Fortaleza, qual nível? É o 370, sabe a saída prevista? 37, aguarde cópia, informação novembro, saída Aron. Pouso pista 28095. Baixou, travou? Afirmo. Afirmo, está na Delta. Gente, mantém a Delta e aguarde. Mantendo na Delta. Solo Salvador, Azul 4089, autorização Vitória, tá com novembro. 1754, prossiga via Alfa até 28. Prossegue até o ponto de espera, 754. Agora puxa o acionamento, gol no 806, no portão 3. Portão 3, aguarde e puxa. Runway 28. No pátio 3, aguarde para o ingresso, no pátio principal. Aqui, posicionado da companhia, vai pro Alfa e aguarda. 9924. O Abaité vai parquear no PAD 3, confirme. Negativo, senhor. Voo no 806, cópia. Prossiga. 806 está autorizado para Aracaju, nível 190. Decola da 28, mantém a proa até 3 mil pés. Após curva direita, na saída Aron, transição Melim, o controle em 119, decimal 35, transponder 5505. Autorizado 90 Aracaju, decola mantenha da 28, mantenha a proa até 13 mil pés, depois curva direita, Maron, Melim, 1935, controle 5505, é o transponder, boa noite, 06. 06 é correto, portão 3 autorizado, puxa, reporte táxi. Voltará para o táxi, gol 1806. Paulo Azul 40 Tomás. Prossiga. Organização Vitória. Cliente Vitória 360, senhor segundo para cópia. Solo Gol 1328, livrou na sua escuta. 328, cruza Alfa. Mantenha-se no pátio 3, aguardando posição pátio principal. Cruza Alfa, mantém no pátio 3, aguardando. Gol no 328. A Mike Hotel Uniform 105. Chamar a torre 4530. Sim, torre 1862. Sofera 4530, mantém a porta de Esperaguá. E posição, pessoas a bordo, hotel Limatango. Paracópia. Paracópia 3834. 3834, autorizado, Fortaleza, nível 370. Aerovia é pelo 19. Decola da 28, mantém a proa até 3 mil pés. Após direita, na saída Aron, transição frote. O controle em 19.35 e o transponder 5523. 289, ajuste 1015. Permitiu autorizado o pouso, na 28, passageiro 2230, 1015. Conféria 4530, visual com tração na curta? Visual. Após o mesmo, ali mantém. Após ali mantém. Climb flight level 330, around the part, Melin transition. Around the point, Melin position, climb level 330, confirm, maintain present, heading. Mike Hotel Uniform, turn right, climb flight level 330. Turn your right, climb level 330. Azul 4, autorizado, portão 5. Azul 328, no final do pátio 3. Azul 328, mantenha-se no pátio 3, aguardando o portão 3. Aguardo 3, gol no 328. Alô, Salvador, boa tarde, TRAN 3, ONU 73, informação Mike, solicita Guarulhos 3, 340. Guarulhos 34, aguardo coordenação e cópia. Paulo, mais uma vez, boa tarde, de Papatango Mike, Foxtrot, Quebec. Mike, Foxtrot, Quebec, prossiga. Pátio 3, acionado para a gente entrar até o pátio 5. Gente, aguarde o Mike, Foxtrot, Quebec. TRAN 3173, Guarulhos 400, informação novembro, senhor número 2 para cópia. Salvador, passarei do 2230, na sua escuta, livrando pista. Passarei 2230, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, e aguarde para prosseguir para o pátio principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, aguardando para o pátio principal, passarei 2230. Mike Foxtrot, Quebec, autorizado manter-se antes do tráfego da Gol, que está no pátio 3, aguardando para prosseguir. Afirmativo, funcionando antes do tráfego da Gol, aguardando para prosseguir. Já vai ser o Mike Foxtrot, Quebec. Passarei 2230, vai ficar atento ao Embraer 110, é o terceiro na espera no pátio 3. Ok, atento ao mesmo, terceiro, pátio 3, passarei 2230. Azul 4089, pronto para cópia. Prossiga. Azul 4089, autorizado, Vitória, nível 360. Aerovia Upper Whisky 50. Decolagem da 28, após decolagem mantém a proa até 3 mil pés. Após curva à esquerda, perfil Gole Gonza. Após Gonza, voa direto Wildes. Controle em 119.35, transponder 5515. 360, Vitória, para o Isco 50, decola da 28, mantém pro até 3000, depois esquerda, Gole, Gonza, Ildes, 119.35 e 5515, azul 4089. Para o táxi do Gol no 806, 2 horas e 20, autonomia, Altena Recife, 166, boa. Hotel, uniforme,